chega a hora. Aqui já é um galudo. Rapaz, desce daí. Deixa eu meter sentimento na música, viu? Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar, espendurado, tentando se jogar? Eu fiquei sabendo, foi ganhar da sua amada, e a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela bebia na mesa do cabaré, e seus amigos tentaram lhe avisar, mas meu amigo, você pode sair dessa. Faz a mãozinha assim, faz a mãozinha, faz a mãozinha. Suíte 14, Rocha. Desça daí. Eu amordeço desse jeito. Aponta pra Rogério, não é pra mim não. Aponta pra ele. Vem cá. Aponta pra ele, aponta pra ele, vai. Desça daí, seu corpo. Desça daí. Desça daí, chifrudo. Ai, você me paga assim, rapaz. Desça daí, galhudo. O que que é? Você ganhou, foi ganha. Não foi asas pra voar. Não tem essa não, vem cá. Ponto o carro dando rapadinho. Na rocha, do jeitinho que ela gosta. Assim, ó, sentimento. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar, despendurado, tentando se jogar? Eu fiquei sabendo, foi ganhar na sua amada, e a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela bebia na mesa do cabaré, e seus amigos tentaram lhe avisar, mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia. Vem com a suíte, Rocha. Desça daí, seu cor. Continua, Batião. Desça daí. Aponta pra mim mesmo que eu já tomei muita gaia, rapaz. Desça daí, chifrudo. O que é? Você ganhou, foi gaia. Não foi asas pra voar. Desça daí, seu corpo. Desça daí. Assim. Desça daí, seu corpo. Desça daí. Desça daí, chifrudo, o que é? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. A guitarra mais singada do Brasil, vem! Sabe a guerra? Quem gostou faz barulho, aê!